Eu gosto de mulher demais, sou. Eu gosto de mulher demais. Eu gosto de sentar carinho, mas tem coisa que judia. Mulher bonita igual melancia, ninguém consegue comer sozinho. Gosto de mulher morena, mulata, ruiva, escurinha e loira. Eu chamo até de my love pra ver se chove minha lavoura. Eu queria ter uma sem mulher, só faz bem a minha pessoa. Meus amigos tiram sarro porque tem sempre um lugar no carro. Também me amarro numa coroa. Eu gosto de mulher demais. Eu gosto de mulher demais, sou. Eu gosto de mulher demais. Eu gosto e sei dar carinho, mas tem coisa que judia. Mulher bonita igual melancia, ninguém consegue comer sozinho. Meus amigos, a melancia de Uruana é a melhor do Goiás. E a mulher brasileira é boa demais. Gosto de mulher direita, mas não enjeito uma canhota. Eu gosto de mulher grande, gosto também de uma baixota. Gosto de mulher gordinha e me amarro numa magrela. Gosto de mulher de fato, se for sapato eu corro pro mato. Que nem um gato pula a janela. Eu gosto de mulher demais. Eu gosto de mulher demais, sou. Eu gosto de mulher demais. Eu gosto de sentar carinho, mas tem coisa que judia. Mulher bonita igual melancia, ninguém consegue comer sozinho. As sete melhores do seu rádio. Música 3. Tento te encontrar, tanto pra dizer, meu amor. Tudo bem. Sorte de nós dois, quero te fazer feliz, meu amor. Sempre quis. Seus olhos certos, mas não sei o que dizer. Eu não vou, mas o tempo vem. Tá tudo certo, mas não sei o que dizer. Eu não vou, mas o tempo vem aqui. Mas o tempo vem. Eu não vou, mas o tempo vem aqui. As sete melhores. Música 2. Achou que eu tava aqui sofrendo. Achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solto na balada que o coro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Esse arroxo é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solto na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Na sequência, as sete melhores. Música 1. Diferente com você. Melhor uma amizade colorida, cada um com a sua vida. Eu não quero compromisso com ninguém. Combinado não sai caro e cada um cuida do seu. Ninguém tem nada a ver com o que acontece entre você e eu. A gente se encontra, se amassa, se beija, se pega, se agarra em qualquer lugar. E na madrugada, se bater saudade, manda uma mensagem no meu celular. Que eu tenho carinho pra dar, prometo que não vai faltar. A gente se encontra, se amassa, se beija, se pega, se agarra em qualquer lugar. E na madrugada, se bater saudade, manda uma mensagem no meu celular. Que eu tenho carinho pra dar, prometo que não vai faltar. Tá bom do jeito que tá.